sentimentos que ficaram pra trás, no instante esqueci de dizer pra você. O passado ficou e levou transgressões que nem mesmo eu sei porque cometi. Essas coisas não tem como a gente explicar, mas não posso dizer. Você não me deixou. Eu sinto em mim tua mão me guardar, os teus olhos me vendo em todo lugar. Mesmo pecador, me mostrou seu amor. Mesmo pecador,